Adivinha quem chegou, bro? Nef Element Slow Mo, moleque do Flow Pro. Adivinha quem chegou, bro? Nef Element Slow Mo, moleque do Flow Pro. Adivinha quem chegou, bro? Nef Element Slow Mo, moleque do Flow Pro. Adivinha quem chegou, bro? Nef Element Slow Mo, moleque do Flow Pro. Bro, línguas é verdade, show, show. Não gostou? Aperta stop, show, show. Loucou, pesado, feito slow, bro. Adivinha quem chegou, bro? Nef Got Flow. É low, só pro. Clássicos como Jordan no Chicago. Oh, segura essas linhas, que eu não preciso de love song pra poder molhar calcinha. Acordado desde ontem, por isso falador não encontra rima que me contém, som quebra-cabeça montem. Ativo na mesa, pois sou peça que o jogo não tem. Tem, mente amada, vara na madrugada, com letra e rima improvisada, escutando o tem. Woke ho, play ho, motherfucker, hello, is my gang. Adivinha quem chegou, bro? Magro Element Slow Mo, moleque do Flow Plow. Adivinha quem chegou, bro? Magro Element Slow Mo, moleque do Flow Plow. Adivinha quem chegou, bro? Magro Element Slow Mo, moleque do Flow Plow. Adivinha quem chegou, bro? Magro Element Slow Mo, moleque do Flow Plow. Brá! Puta que o pai. Tão chapado igual ao Slowpoke. Give my beer, mo. Bolso heavy igual J.I. Jovo. Tizoy low, bro. Pupila só grow, mo. Ficando orquestra de hospício sob efeito Moonroll. Barulho avisou, nego. O bonde, duelo, chegou. Conquistando no cascudo que a poesia nem visou. Flow, flawless K.O. Não administrou. Teto, preto, escuro, bico, bico, seco. A vontade no underground, porta a síndrome de sound. Tão legítimo que todos que olham dizem ser fraude. Raça, hack, fé nos planos que ela é main Floyd, bro. E a quem caranguejou surpreendo lentamente feito Usain Bolt. Adivinha quem chegou, bro? Desce ela me slow-mo, moleque do flow blow. Adivinha quem chegou, bro? Desce ela me slow-mo, moleque do flow blow. Adivinha quem chegou, bro? Desce ela me slow-mo, moleque do flow pro. Adivinha quem chegou, bro? Desce ela me slow-mo, moleque do flow blow. Psicopata, olho na carta, o jogo da vida mais alta aposta. E quando a resposta é de todos, só prevalece quem tem a melhor resposta. Psicopata, olho na carta, o que vale na vida mais alta aposta. Quando a resposta é de todos, só prevalece quem tem a melhor resposta. Com a face de mil diabos, ouvindo no fone, no carro, o som pesado da cidade do aço. O setor já tá avisado, o território vai ser conquistado. Na terra de ninguém, senta-se dominado. Muitos dizem que meus atos são falhos, mas vamos aos fatos. Quais são os argumentos de quem não vive o que eu vivo, nem faz o que eu faço? Não me contento parado, eu sou motor valvulado e não saio da linha. Foda-se as brigas, dinheiro e as mina. Ela é foda e ponto, e foda-se suas birra. Disciplina nessa trilha, aprendendo a cada dia na faculdade da vida. A cabeça cansou, mas fale like as não. O que rolou, desde então o que mostrou. Chegou e roubou, os piala falaram let's go. VR é pro Joe, sem moral pra quem que moscou. Jogaram fora sem nenhum critério. Hoje em dia até quem mais enche o saco leva a sério. Deve ser pelo semblante que gostamos de passar. Não sabemos tirar onda, só sabemos gastar. Se for pra morrer, se for pra matar, escreve onde quiser, o elo vai tá lá. A tropa avança independente do jeito, com a eternidade cravada no peito.